Só peço pra não acabar não, mundão. Tô dançando com a sorte. Só peço pra não acabar não, mundão. Tô sem tempo pra morte. Nunca fui de imaginar quando velho que eu ia fazer. Pensar demais às vezes nos impede de viver. Sei bem que já passei por muitas coisas sem querer. Também sei que já fiz mais que devia fazer. Deus me livre das consequências dos pecados e permite meus sonhos serem alcançados. Sempre fui grato por ter me livrado dos atrasalados. Só que por um lado foram eles que me fizeram ser blindado. Me sinto exprimido em tantos preconceitos, cantando o que eu vivo, às vezes cantando o que vejo, escrevendo os desejos. Nem me lembro do que é medo e tô fudendo pra todo apontamento. Viajo entre corpos sem nomes, me afogo em tantos desejos errantes. Parei um instante, olhei ao redor, vi tantos olhares condenantes. Mas fiquei distante de tudo aquilo que me incomodava. Sempre gostei de fundo, mas tá envolvido era o que eu odiava. Nunca falei de humildade, porque ao invés disso eu prefiro mostrá-la. Pra mim já basta, eu não sei nem te explicar porque eu bebo. Eu tento não fumar, mas eu fumo a todo tempo. Eu tenho que me livrar de tanta coisa, parceiro. E vejo que quanto mais evito, mais eu me prendo. Não entendo, embora eu tenha me julgado um homem feito, trabalhando incansavelmente, mas queria me esperar. Tá no sossego, passando a visão além do meu avanço, inovando, expandindo meu conhecimento. Não sei certamente o que tá me faltando, mas eu quero tudo que ainda não tenho. Só peço pra não acabar no mundão. Tô dançando com a sorte. Só peço pra não acabar no mundão. Tô sem tempo pra morte. Cansei de ver meus sonhos num ancoradouro. Desejos ilusórios pareciam duradouros. Não nasci pra rodar na terra em troca de uns trocos. Mas não nego ser a ovelha negra, me entristece um pouco. Por favor, alguém me explica o que tá acontecendo. Vejo paparico de quem já me viu com desprezo. Normalmente era difícil ter coisas que desejo, mas acho que o mundo tá virado do avesso. Só peço pra não acabar no mundão. Tô dançando com a sorte. Só peço pra não acabar no mundão. Tô sem tempo pra morte. Em meio a tanta fase ruim, brinde pra nós que acorda cedo. Ergue os braços pro céu, agradece a Deus. Diz hoje eu venço. Guarda rancor do que doeu, só prolongo o efeito. Não adianta parar esperando socorro do tempo. I toast to you. Know how to win without stepping on your own. I toast to you. You know how to win without stepping on your own. Só peço pra não acabar no mundão. Tô dançando com a sorte. Só peço pra não acabar no mundão. Tô sem tempo pra morte.